A vida não andava tão bem. Eu tava sem meu trevo da sorte. Quando você chegou me fez bem. Contigo eu fico muito mais forte. Voltando do banheiro ela vem, tão gata usando a minha Lacoste. Melhor é quando o cheiro dela fica. Eu sinto que ela tá comigo no trabalho também. Eu te falei que essa noite eu sonhei com você, mas era mentira, eu só puxei assunto. Pô, até queria sonhar com você, mas passo a noite acordado se a gente tá junto. Ouvindo Ivan Lins, eu arranco seu jeans, me perco nos confins da luz do seu olhar. Só agradeço, nem sei se eu mereço, me viro do avesso pra você me enxergar. Te quero always, always, porque você é minha vida. Te vivo all day. Te quero always, always, porque você é minha vida. Eu te vivo all day. A gente agora vive tão bem. Achei aqui meu trevo da sorte. Você nesse vestido não tem. Combina até com o banco da Porsche. Nos braços dela tudo é tão zen. Meu porto, meu seguro, meu norte. Eu canto ela, sinto ela, invisto nela, insisto nela e vivo só por ela também. Yeah, a gente conta com a sorte e conta com Deus. Você me conta seu plano e é o mesmo que o meu. O seu olhar é o farol que me livrou desse breu. Eu investi no amor e o investimento rendeu. Yeah, yeah, decifra-me, eu te devoro e eu não demoro. Recita-me, eu te decoro, nem me apavoro. Permita-me dizer que adoro, amo a você. Impossível não te querer, te quero, oh. Você é minha vida, eu te vivo all day. Te quero always, yeah, always. Porque você é minha vida, eu te vivo all day, yeah. Quando o amor chega não tenho o que fazer. Não dá pra resumir só numa frase. É muito mais do que desejo ou prazer, yeah, yeah, yeah. Com você que eu passei dessa fase. Quero pra sempre rimar na